Solta o play, DJ. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou o cara. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. E aqui é a Adri. E hoje iremos fazer uma playlist especial, um tema até meio triste, mas... meio mórbido, na verdade. Mórbido, mas respeitoso também. Sim. O tema dessa playlist, ela se chama Hip Músicos. Por quê? Porque iremos falar, né, tocar algumas músicas de alguns músicos famosos que são importantes, né, nos seus meios e que já morreram, infelizmente. É. Pra vocês que começaram a escutar essa playlist, tá tocando aí de fundo uma música que representa muita coisa, né, nessa playlist, de um Sim. cantor fabuloso. A música é O Tempo Não Para, do Cazuza. Sim. É, o Cazuza é provavelmente um dos maiores nomes da música brasileira, principalmente se a gente for pensar na música mais recente, de década de 80, 90, por aí vai. E ele, o que ele representou pra geração dele também é muito importante, né? As letras dele, muito fortes, muito agressivas. A letra de O Tempo Não Para, ela é bem agressiva, mas eu acho que é uma boa pra começar, justamente porque é bem essa ideia, né? O tempo não para, não espera ninguém e às vezes ele chega rápido demais. Que é o caso dos nomes que a gente vai falar ao longo dessa playlist como um todo. Essa parte 1, vamos tentar falar de cantores que morreram mais jovens. Mas vamos ter uma parte 2, parte 3, dá pra falar de outros também, mais velhos também. Sim, sim. A próxima música é de um dos grandes nomes também da música brasileira, que eu considero uma das vozes mais maravilhosas da música brasileira, que é Como Nossos Pais, aqui a versão deles Regina. A original dela é do Belchior, que também já nos deixou, mas acho que a versão pra mim, pelo menos, mais marcante é a deles Regina, que assim, ela morreu em 82, aos 36 anos, de overdose de cocaína e álcool, e foi uma perda bem triste, porque a importância dela pra MPB é muito grande. Como eu falei, a gente tá falando de uma das grandes vozes da música brasileira, certo? E uma que deixou muita saudade também, que foi muito mais cedo do que deveria. Pois é, Elis Regina, que fez grande sucesso na sua época e deixou legados também, né? É, um legado até a filha dela, né? Se a gente for pensar em legados, que também, que é a Maria Rita, que também é uma cantora fantástica, uma puta voz também. Oh, então, assim, certeza, a genética, né, aí mandou muito bem. Então, com vocês, Como Nossos Pais, da Elis Regina, escutem aí. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Abraçar seu irmão e beijar sua menina na lua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão. Digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vivindo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, temos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê. Nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. O próximo cantor é um outro cantor, na minha opinião ele é muito bom, embora tem gente que não goste da banda que ele tocava, né, mas... É, tem gente que acha meio chato, mas aí cada um com seus cada um. Algumas, né? Letras são meio batidas, na minha opinião, mas tem outras que são muito boas, né, marcantes. Essa, sim, por exemplo, essa música, a gente vai tocar Pais e Filhos, do Renato Russo, cantor do Legião Urbana. Sim. Eu acho que muita gente tem uma certa preguicinha do Legião Urbana, porque sempre, todo mundo na escola tinha aquele Zé Ruela que levava o violão e só sabia tocar Pais e Filhos, né? Então um monte de gente meio que pegou nojinho por causa disso. Se você era o Zé Ruela que levava o violão pra escola tocando Pais e Filhos, desculpa, cara, todo mundo meio que te odiava, tá? Só dizendo. Mas deixa pra lá. Eu gosto dessa música, eu acho legal pra caramba. Não, eu gosto também, é. A gente podia tocar Faroeste Caboclo, né? 10 minutos de... Faroeste Caboclo não dá não, pelo amor de Deus. Piadinhas escrotas à parte, eu acho que a Pais e Filhos é uma letra muito bonita também. Eu gosto muito das letras do Renato Russo. A gente pode falar o que a gente quiser, mas ele era um puta letrista e uma voz também extremamente marcante. É, ele... Pais e Filhos pode até nem ser a minha música favorita dele, mas... Putz. Não, mas... Não tem como negar que é uma música muito, muito forte. O Renato Russo é um outro cantor importante na sua época, também deixou alguns legados. Pena que ele morreu no dia 11 de outubro de 96, aos 36 anos, por causa de complicações da AIDS. Sim, ele era idético, declarado. Ele era bissexual, não era? É, então, também. Até isso. Eu gosto de meninos e meninas. Exatamente. E ele sofreu com a doença até que ele morreu, infelizmente, né? E aí, deixou todo um legado de músicas também. E tem gente que gosta, já disse. Tem outros que acham mais ou menos. Felizmente, a AIDS levou muita gente nessa época, né? A gente tá falando, o boom da AIDS foi segunda metade da década de 80, né? E a partir desse momento, até lá, os seus meados da década de 90, a gente teve muitas perdas na música brasileira. A gente falou do Cazuza, tá falando do Renato Russo agora, em outros artistas. É um tema pra ser, inclusive, discutido e tudo mais, porque o impacto que isso teve sobre a arte, sobre a música, sobre o cinema, talvez. Então, assim, é legal a gente levar isso em consideração quando a gente analisa o trabalho deles, né? Pois é. Então, Pais e Filhos, do Renato Russo, escutem aí. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. Dorme agora. só o vento lá fora. Quero colo, vou fugir de casa. Posso dormir aqui com você. Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das três. Meu filho vai ter nome de santo. Quero o nome mais bonito. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Me diz, por que que o céu é azul? Explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com meus pais. Preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Uma música eu conheci graças à minha mãe, graças à trilha sonora de um filme, que inclusive o filme leva o mesmo nome da música, que é La Bamba, do Ritchie Valens. Ritchie Valens, infelizmente, a carreira dele terminou antes mesmo de começar de fato, porque ele morreu aos 17 anos, em 3 de fevereiro de 1959, num acidente de avião. A história dele ficou famosa por causa de um filme, como eu falei, chamado La Bamba, que conta a história dele. E é uma música, assim, quando se fala de música dos anos 50, é a primeira que a gente pensa, a primeira que a gente lembra, a primeira que a gente conhece, todo mundo sabe dançar, todo mundo conhece. É uma música muito bonitinha, as músicas do Ritchie Valens no geral eram muito bonitinhas, mas infelizmente a carreira dele foi muitíssimo curta. Ele, no filme, mostra que ele tinha muito medo de avião, mas por insistência e por ele precisar viajar, ele embarcou num avião que acabou caindo e ele acabou morrendo. Então, é 17 anos, gente, é muito pouco. Mas o Ritchie Valens, ele é um dos símbolos do rock nos Estados Unidos, porque ele é um dos precursores também, a falar a verdade. Umas típicas de músicas dele, sim, que encantam lançaram muito naquela época dele, final da década de 50, aquele novo estilo que todo mundo tava surtando, achando muito interessante e que teve legados também. Tem gente que se inspira nessa geração da época do Hit Valens. Os Beatles tiveram inspirações. E quando ele morreu, foi uma época muito triste, porque não só ele morreu, como outros cantores também, né, nesse avião, e tornou, como os americanos falam, o dia que a música morreu. Uma letra bem conhecida de uma música chamada American Pie, do artista chamado Don McLean, e é homenagem a esses cantores que morreram nesse acidente, trágico acidente, que foi retratado no filme La Bamba. Inclusive, vocês talvez conheçam uma versão dessa música pela Madonna. Também. Que é muito boa também. Enfim, né? Desculpa, gente, a Madonna é rainha. Então, com vocês, La Bamba, do Ritchie Valens, escutem aí. Próxima música. O próximo cantor, na verdade, é outro que também estava nesse avião do Ritchie Valens, que, como eu já disse, ele é um dos símbolos dessa geração de grandes cantores jovens que estão influenciando no rock, né? O cantor é o Buddy Holly, e a música é o There Will Be The Day. Buddy Holly também é um cara bem jovem, né? Ele morreu aos 22 anos, ele tem um sucesso que também durou apenas um ano e meio, né, antes da sua morte, que, como eu já disse, também ela foi retratada naquela música, né, do American Pie, né? A letra The Day The Music Died, que mostra que morreu o Buddy Holly, morreu o Ritchie Valens e morreu o J.P. Richardson também. Uma força criativa, cara, um dos primórdios do rock, como eu já falei, que muita gente se inspirou. Beatles, cara. E ele tá no hall da fama do rock and roll. Pra ter uma ideia, como o cara é muito conhecido, muito famoso na sua época, um astro ascendendo e uma música também muito legalzinha também. Considerando a época que foi lançada, o precursor do rock, tem gente que nunca ouviu falar do Buddy Holly. É uma pena, porque esse cara é bom, porque esse cara foi um símbolo, foi um cara que trouxe o que é o rock. E uma galera acabou se inspirando, né? Ele, o Ritchie Valens e outros artistas também. Mas é isso, escutem essa música que é muito legal. That Will Be The Day, do Buddy Holly, tá? Escutem aí. Well, that'll be the day when you say goodbye, yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your loving and your dirt of loving, all your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby, still you tell me maybe that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye, yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, cause that'll be the day when I die. When you say goodbye, yes, that'll be the day. When you make me cry, you say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day. When I die, well, when Cupid shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. A próxima música, Piece of My Heart, da Janis Joplin, que faz parte de um grupo seleto que ganhou o nome de Clube dos 27. Esse termo vem do seguinte fato: um número grande de músicos da música popular morreram aos 27 anos e, em sua maioria, de formas trágicas relacionadas a acidentes, ou suicídio, ou abuso de drogas e álcool. No caso da Janis Joplin, que ela morreu em 4 de outubro de 1970, que foi, ela morreu provavelmente por uma overdose de heroína. E assim, a Janis Joplin, ela tem o que eu considero uma das vozes mais fantásticas de todos os tempos. Ela tinha um puta vozeirão, mas assim, de respeito mesmo. Tanto é que assim, nas músicas dela você percebe a influência do jazz, a influência do blues, que é justamente essa voz muito marcada, essa voz muito, como dizer, mais grave. Ela realmente marcou, a voz dela marcou uma geração. Certo. Ela lançou só 4 álbuns ao longo da carreira, o primeiro em 67 e o último foi um álbum póstumo, que é o Pearl, em 71, certo? E ela foi um dos grandes nomes da música da década de 60, do movimento hippie. Então, assim, é uma cantora que a gente precisa conhecer mais, certo? Infelizmente, uma vida que se perdeu também muito cedo. Então, com vocês, Piece of My Heart, da Janis Joplin. Escutem aí. Can. Honey, you know I did. But each time I tell myself that I, when I think I've had enough, but when I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. I want you to come on, come on, come on, come on and take it. Take another little piece of my heart now, baby. Break it. Take another little bit of my heart now. Come on, come on, come on, yeah, take it, take another. Continuando o Clube dos 27, iremos falar de um outro grande músico com a sua famosa guitarra, cara, que é um dos melhores guitarristas do mundo, na minha opinião, e uma opinião de muita gente também. Estamos falando do Jimi Hendrix, e é uma das músicas mais famosas dele, o Purple Haze. O Jimi Hendrix, pra quem não sabe, é um guitarrista negro, de rock também, cara, que assim, ele criava vários tipos de acordes, experimentava vários jeitos de tocar guitarra, inspirou muita gente também no jeito de tocar a guitarra dele, e ele acabou morrendo também aos 27 anos, em 1970, afogado no seu próprio vômito cheio de vinho tinto. Caramba, viu? Que morte meio trágica também. E não é tão incomum assim, não é tão incomum. Outros, que a gente inclusive não vai falar aqui, mas tem outros casos de pessoas que morreram asfixiadas com o próprio vômito. O cara do AC/DC, eu acho. Não lembro, acho que sim, né? Mas enfim. Então, dizem mais histórias assim, né, de que forçaram ele a beber, outros não, que ele bebeu até demais e acabou tomando pílulas pra dormir, e aí nesse rolo aí acabou sendo asfixiando no próprio vômito. Não é uma morte tão cheia de mistérios, mas tem aquela dúvida, né? Como exatamente ele morreu? Mas fazer o quê? Jimi Hendrix apenas morreu também num auge, na minha opinião. Ele, o cara, é bom pra caramba, mas ele abusava também, né, da bebida, um pouquinho de uma droga ou outra. Ou todas, ao mesmo tempo. Deixou saudades, uma pena. Sim, felizmente. Porra, o cara tava no Woodstock, cara. Porra, pra ter uma ideia. Porra, ajudou a chamar o movimento hippie também, do artista de rock. As performances de guitarra dele eram, tipo, umas experiências fora do normal. Porque, assim, não era só o som, era performance, era o corpo dele, era imagem, era uma coisa muito fora do normal. Muito de experimentos, né? É verdade. Bom, fique aí, então, com Purple Haze, do Jimi Hendrix, tá? Escutem aí. falando do Clube dos 27 e falando de um outro dos grandes nomes da década de 60 que ajudaram a construir a música da década de 60, nós temos aqui Riders on the Storm, do Jim Morrison, conhecido pelo seu trabalho na banda The Doors, que morreu em 3 de julho de 71. Ele era mais do que um cantor, ele um compositor, ele era um poeta e o autor da maior parte das letras da banda. Só que, justamente com a fama do The Doors explodindo, ele começou uma dependência grave de álcool e de drogas, e que, apesar de não ter tido uma autópsia para que diga a causa certeira da morte dele, acredita-se que foi por overdose de heroína, certo? Também era um trabalho muito performático dele, não era só a música, não eram só as letras, era poesia de improviso no palco, era a banda ser praticamente chutada de um programa de TV muito famoso na época, porque eles tinham que mudar uma palavra de uma das letras de música, porque era considerada obscena, e ele, ao invés de mudar, ele gritou no microfone pra todo mundo que quisesse ouvir. Era bem, assim, completamente foda-se pra tudo, sabe? Mas também uma voz muito marcante, uma voz grave, uma voz bem forte, um baita escritor, um baita poeta e uma influência pra muita coisa que viria depois. O nome da banda veio de um livro do Aldous Huxley, o mesmo de Admirável Mundo Novo, chamado As Portas da Percepção. Pra quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais sobre ele, tem um filme... O The Doors. É, um filme... Val Kilmer. Do Val Kilmer, que ele ficou parecidíssimo com o Jim Morrison. Fiquei até assustada, porque, porra, parabéns pra quem fez a caracterização do filme, que ele ficou muito parecido. É aquela história, agora sabemos onde tá o Jim Morrison. É. Ele virou Val Kilmer. Então, com vocês, Riders on the Storm, do The Doors. Escutem aí. Storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm, there's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, and actor out alone. Riders on the storm. Próximo cantor é de um dos cantores mais influentes da sua geração também, início da década de 90, por aí, eu sou dessa geração, eu sou um cara que eu adoro, a banda que eu adoro também. Estou falando do Kurt Cobain, o vocalista do Nirvana. Que as pessoas deviam parar de discutir se ele foi assassinado pela Courtney Love, o caralho. Então, o maior mistério da morte do Kurt Cobain, afinal de contas, porque dizem que ele morreu de overdose, tem teorias dizendo que ele fez um suicídio, e tem as histórias que dizem que foi a namorada dele, a Courtney Love, que matou ele. Agora, qual é a verdadeira forma dele ter morrido? Não sei. Mais provável seja overdose ou suicídio. É uma teoria maluca também, né? O pessoal fala, não, porque a Courtney Love e tal queria matar ele, pra pegar o dinheiro dele, ai, não sei. Sei lá, o povo adora tanto esse cara que cria teoria de tudo. Gente, né? A galera tem uma tara por teoria de conspiração, que é um negócio fora do normal, né? Pois é, mas assim, falar do Kurt Cobain, especialmente do Nirvana, é uma das bandas mais importantes naquela sua época, década de 90, sabe, o rock alternativo, que criou um monte de gente fã desse estilo, influenciou também esse estilo, um monte de galera depois copiando, e é uma pena que esse cara morreu cedo, Kurt Cobain, porque ele é um cara influenciador, né, bastante nessa forma, nesse símbolo, naquele início da década de 90, como eu já disse, eu sou fã desse cara, eu sou fã dessa banda, e a música que a gente vai tocar aqui, a gente podia tocar a música mais famosa do Nirvana, Smells Like Teen Spirit, mas a gente vai tocar essa música toda vez que tiver Nirvana, cara, eu tenho certeza, cara. Vamos mudar um pouco só o estilo, só dessa vez. Tocar outra música que eu adoro, Come As You Are. Eu gosto muito mais de Come As You Are do que de Smells Like Teen Spirit. Não, eu adoro as duas, né? Não, claro, mas eu acho que a Come As You Are tem outro charme. Eu gosto tanto das duas, mas eu tenho certeza que se eu vou falar de novo do Nirvana, eu vou tacar Smells Like Teen Spirit. Vamos mudar desse jeito aqui também. Que é uma música que eu adoro, vem naquela, né? Lembrando da infância. Eu sou fã de Nirvana. Tô nem aí, né? Foda-se. Bom, mas é isso. Então, Kurt Cobain, Come As You Are. Escutem aí. As you were, as I want you to be, as a friend. A próxima, ainda no chamado Clube dos 27, só que caso bem mais recente, nós temos Rehab, da Amy Winehouse, que morreu em 2011, aos 27 anos, por excesso de álcool. A história da Amy Winehouse é uma história bastante conturbada. Ela lutou contra a dependência de álcool por muito tempo. Inclusive, essa música fala disso, que queriam levar ela pra rehab e ela não queria. Ela tinha um visual muito característico, uma maquiagem bem carregada, um cabelo muito próprio, uma baita voz também, com uma... dava pra sentir influência do jazz, do blues. Então, assim, ela trouxe pra música mais recente coisas muito parecidas com, assim, ela trouxe uma mistura de gêneros muito legal, com uma voz muito forte, muito marcante, muito diferente, certo? A morte dela tem, assim, ela lutava contra a depressão, lutava contra transtornos alimentares, certo? Que acabou, assim, foi debilitando a saúde dela cada vez mais. E um fator que provavelmente agravou ainda mais a situação é que ela tinha um relacionamento que era bem abusivo, e que provavelmente foi o parceiro dela que introduziu ela aos vícios, que induziu ela aos vícios. Então, assim, eu não sei se eu tô sendo injusta, sei lá, mas se eu tenho que culpar alguém, eu culpo bosta do namorado, marido, sei lá o que dela, pela morte dela, porque foi ele que reduziu ela ao que ela se tornou no final. O que é uma pena, porque é uma baita perda, e ela, assim, letras muito boas e uma voz muito boa, ela teria muito mais a apresentar e a trazer pra nós. Então a gente fica com o trabalho dela, que apesar de não ser tão extenso quanto a gente queria, ainda é muito bom. Então, com vocês, Rehab, da Amy Winehouse, escutem aí. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. Black, but when I come back, you'll know, no, no. I ain't got the time, and if my E pra fechar essa playlist, vamos falar de uma banda que marcou uma grande época também. Um monte de crianças adorando essa banda. Foi um estouro quando ela surgiu. Eu tinha medo deles. Eu tinha muito medo deles. Quando começava a tocar, eu escondia. Eu nunca... Sabe que hoje eu olho pra trás e fico pensando, caralho, o que eu tinha na cabeça? Por que isso acontecia? Até hoje não tenho respostas, mas tudo bem. Eles surgiram, foram um estouro e morreram no auge, vítima de um acidente de avião. Pois é, a galera já deve ter percebido qual é a banda, né? Iremos falar do Mamonas Assassinas, que morreram no dia 2 de março de 1996. Uma pena, viu? Morreram bem no auge, tinham muito mais pra apresentar pra galera. E morreu no acidente fatal no avião que colou do aeroporto de Guarulhos, fez uma curva errada e acabou batendo na Serra da Cantareira e causou a morte de toda a banda, a tripulação do avião também. Uma pena, morreram então os integrantes da banda. O Dinho, que é o vocalista, o Bento Rinotto, o guitarrista, o Júlio Hazek, o tecladista, e os irmãos Samuel e o Sérgio Reoli também. Cinco caras, e deixaram um monte de músicas marcantes, viraram clássicos. Clássicos na forma de diversão, alegria, descontração. Toda hora estavam na TV. Galhofa pura. Galhofa, mas... na música e na apresentação musical. Tantas músicas marcantes, tipo Vira Vira, o Robocop Gay, Lá Vem o Alemão e outras coisas. Aquelas músicas que a gente cantava em ônibus na escola, né? Sabão Cracrá. Era sempre a música de festa, sabe? Você ia no karaokê, cantava e deixava os adultos com vergonha. Era maneiro pra caramba. Então, mas aqui a música que a gente vai tocar pra fechar essa playlist é a mais famosa deles, de maior sucesso, que vendeu mais. A música é o Pelados em Santos. E é muito legal também. Divertida pra caramba. Eu gosto. O símbolo do Mamonas Assassinas, na minha opinião, né? Eu gosto também. Hoje em dia eu gosto. Na época eu não gostava, mas... Eu gosto de todos. Eu era uma criança idiota. Eu adoro. Sempre adorei todos. Eu sempre adorava. Ai, ai. Dá pra escolher um monte de música de Mamonas aqui. Dá pra fazer uma playlist de Mamonas, só pra ter uma ideia também. Quem sabe? Quem sabe, né? Vale a pena. Ah, mas enfim, né, galera? Vamos terminar essa playlist. Playlist chamada Hip Músicos, na parte 1. Dá pra fazer uma parte 2. Dá pra fazer uma parte 3. Uma parte 4. Dá pra fazer muitas partes. Com um monte de cantores conhecidíssimos, badalados. É, até a gente ficar muito triste com o resultado. É, né, então. Mas é isso. Terminar essa playlist bem respeitosa. Lembrar esses grandes artistas, né, que já morreram e deixaram esse grande legado musical pra gente. Mas é isso. Valeu, galera. Curtam a gente no Facebook. Sigam a gente no Twitter. Mande e-mails. Mande comentários. E eu acho que é isso, né, Dri? Isso aí. Então, galera, tchau, tchau. Continuem escutando. Continuem mandando a sugestão de vocês. E falou. Beijos. Até mais. Pelados em Santos, Mamonas Assassinas. Escutem aí. E falou. Oh, through.